Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Quero o Pitbull também, sua primeira dama. Um abraço do Franjinha. Segundo dia sem você, saí com alguém. Leãozinho também da TF. Sem você, Maquinei. Da Titã. Na hora que cheguei, ninguém ia perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero te ver. Não preciso nunca mais de você. Mas depois, nosso amigo Erlo tá na área. Ele é moreno e a loira. Que saudade, que vontade de voltar pra você. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Agora eu já sei, não posso viver sem você. Sem você. Não fico nem. Meu amigo Fernando, um abraço a você. Fernando da Estrela Tuta na área. Um abraço do Franjinha. Olha o borracheiro. O grande Marlon tá na área. Lá da pedreira. De você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Alô, Tamis, um abraço a você, o homem do depósito. Não quero seu dinheiro, não quero seu ouro. Só desejo amor sincero, só quero você. O seu beijo quente, quero só pra mim. Vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer: isso que é, é o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. Meu parceiro G, grande G, um dos grandes fotógrafos, está na área, tá curtindo a saudade. Valeu! É o amor! Oh. Lúcio CDs, gravando ao vivo. Assim que eu gosto de ver o palácio, meu irmão. A galera dançando, vamos lá. Seria ao vivo do Josias, seria ao vivo do Toninho, com o Maluquinho também. Pega o seu, bora Maluquinho, bora trabalhar. parceiro Pedrinho, celebridade. Um abraço a você. Aí, alô, Pedrinho. O que é o amor? O grande parceiro Raimundinho dos Brunas tá aqui recordando. Só na moral, alô, Suaza. Me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Nosso amigo Dames, no depósito, rapaz. Isso é uma cerveja gelada, melhor dos Jurunas. Alô, Dames! Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim orgulhosamente paraense. Rapaz, o meu parceiro tá por ali. A sorte que acabou muita e amada. Porque ele só se lembrava quando entrava num táxi. Eu moro perto da Yamada. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Perito do Comércio, o luxuoso Fidelidade. De 9 de junho, forrozão do Natália Lins. Aí, Nádia! Vem, amor, mata meu desejo. Vem, amor, me dá mais um beijo. Vem, amor. O Saraná se lembra do Pureza, rapaz. Vem, amor, de terça-feira pegar o barquinho e vai embora. Viver sem você, amor, eu já não consigo mais. Viver sem você, amor, eu sofro demais. Viver sem você, amor, eu já não consigo mais. Viver sem você, amor, eu sofro demais. Você, amor, eu já não consigo mais. Viver sem você, amor, eu sofro demais. Alô, Pílula Azul! Um abraço para você, o Simone do Comércio. Também tá na área, um abraço do Franjinha. Viver sem você, amor. Comitiva Carroça é festa. Como é que é? Fábio da Pedreira tá na área recordando. A carroça da saudade.

gritei com a cara no mundo e me machuquei. Anastasinho! E hoje, homem da Rádio Nau, é caceteiro. Conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me senti. O dono de tudo no mundo, até... Meu parceiro Tio Val, aí Alan, o Tio Val está na área. Ele que é sócio juntinho com o Diego lá do time da Marambaia. O atleta Alan Sedutor, que causou a derrota. E essa aí, Piola, só pra lembrar na época do Estrelinha. Vamos embora! Carroça da Saudade! Pense bem, estou pedindo pra ficar. Você não sabe o que é amar, não sabe quanto vou sofrer. Veja bem, eu falo por meu coração. Não quero mais a solidão. Não posso. O empresário Carlitão já está na área. Você. Um abraço do Franjinha. Véspera do Dia dos Pais. O seu aniversário vai acontecer na Via Show. Quanto amei você. Confirmado já a luxuosa Carroça da Saudade. Príncipe Negro, Sideral Digital e Lendário Rubi. O que vou fazer? Como é que é? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, o que vou fazer? Eu só quero ver se vai esquecer todo este passado lindo. E a melhor gravação, o Lúcio CDs, já gravando o nosso CD ao vivo. Temos CDs aí do Toninho, já gravado, de CD do Josias, já sendo gravado do Elton Franjinha. Só as melhores para você, é a saudade rolando. E o que será do nosso mundo colorido, do tempo que temos vivido? Imploro, por favor, não vá. E o céu por testemunha o quanto amei você. E se hoje ama outro, a mãe do Mailo de Colares, sua querida Cleide Colares, eu só um abraço. Quero ver o grande Marcos Colares também. Se vai esse aqui no aniversário da Ingrid Bronze. Todo este passado lindo. E o céu. Que mentirinha vou fazendo de conta que estás junto a mim. De mentirinha o destino me aponta, serás para mim. Essas mentirinhas são como as pontinhas de um rosário lindo, no cobo rezando e por ti esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu me apego à ilusão pra sorrir e cantar. De mentirinha eu escondo a emoção pra viver sem chorar. Essas mentirinhas, tolas, mas são minhas, formam meu castelo, deslumbrante e belo, onde eu fico esperando, só por ti esperando. De mentirinha eu afasto a solidão que a tua ausência deixa. De mentirinha alegro o meu coração. Meu parceiro Vaqueiro Léo, se queixa. Um abraço a você, que alô Vaqueiro, não se queixa. Meu considerado. Que mentirinha não se queixa. Música. comentarista da Rádio Clube do Pará e da TV Cultura, Marquinhos Belém, está na área. Um abraço do Franjinha. E ele dá valor na sequência da Caixa Breia. Alô, Marquinhos! Conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Seco Produções na área. Uma espanhola que não esqueço um segundo. Alô, tio Val, como é que é, garoto? Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. O Dodô do TKK, o Dodô e o Dames. E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora. Chorando. Tão distante aquele amor fui deixando. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. E não esquece que a abertura do verão será lá em Outeiro, tá bom? Ali em Ipanema, dia 1º de julho, a luxuosa Carroça da Saudade. Segunda-feira, viu, Naná? Quero você lá! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, só de fio. Eu fui ficando por ela tão apaixonado. Nosso amigo Wanderson também. Olha o Shake tá na área. Enquanto o Zico fez um gol. O outro Shake por ali. E o Shake Prejuízo. Ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Vim embora. É o Pitbull também, tá na área. Tá coladinho do garçom. Canarinho, papai. Tão distante aquele amor fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Alô, Zezinho! Como é que é, garoto? Não sei. 5 da manhã. Alô, Careca! Não sei. O Garrocha é festa, ele é patrão. Assim, se é que tu não me queres mais, será melhor. Ananda Moranguete, te liga. Tu foste embora e me deixaste, querida. Me abandonando neste mundo. Tão triste estou como um menino sozinho. Pensando só no teu amor. Não sei por que te afastas de mim. Não sei por que procedes assim. Se é que... Saudade a sequência da Caixa Preta. Rolando aqui no palácio. E você vai dançando. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. Foi pensando em você. Te amo. Te amo. Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você. Te amo. Te amo. E aí? Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. E aquela saudade que você dá valor, o Ale do Franzini vai detonando só na moral pra você. Sequência da Caixa Preta, com o Fenomenal da Saudade, o Wellington Franjinha. Nosso amigo Laércio tá por ali, um grande abraço no Franjinha, tá recordando desde ontem, recordando a sequência. Te amo, te amo. Hoje a saudade me mata a todo momento. A tua ausência machuca o meu coração. Sem você minha vida já não tem mais sentido. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Os bons momentos vividos ficaram na recordação. São marcas de um tempo perdido, de uma paixão. Vamos lá, galera, dançando, recordando aqui no Palácio dos Bares. E a gente, como sempre, vai tocando aquela sequência que você dá valor. Bora, Palácio! Eu hoje acordei muito tarde pra ir ao trabalho. Estava tomando café quando alguém te chamou. Abri a janela e me disse. Comemorando também aquele aniversário da mãe, da Iris. A Nilcinha também, garroceira. Muito obrigado pela presença, parabéns pra você, tá bom? Bora, Palácio, segunda-feira, São João. Na carta que acompanhava eu notei o seu nome. Tive uma imensa vontade de abrir para ler. Mas

Coração Canarini, um nome da emoção. O homem que mais fatura no Baile da Saudade. Canarini, oh! Colado na Naná hoje. Momentos de amor. Momentos de amor. A carroça da saudade. Não quero ficar mais aqui. Agora vou lhe esquecer, tudo acabou. Quantas vezes eu disquei o seu telefone, eu gritava. Essa cerveja com o pelo azul me deu, meu irmão. Acho que veio espinafre. Mas o mundo na sua vida é tudo que foi. Mas o mundo na sua vida é tudo que fui. Vou esquecer para sempre o passado e as minhas dores. Nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar outro mundo lá fora. Largo tudo e vou embora. Carroça da Saudade, um vício em cada apresentação. Muito obrigado a cada um de vocês que vem passear de luxo. É a nossa luxuosa, 5 anos tocando a saudade. Para sempre o passado e as minhas dores. Nem falar dos meus dissabores. Cansei de sofrer. Vou tentar outro mundo lá fora. Eu grito da Coba Azul. Hoje o patrão tá na área. Eu não fico mais aqui. O verdadeiro da Coba Azul tá na área. Mas o bom na sua vida é tudo que fui. Mas o bom na sua vida é tudo que fui. Saudade, saudade aí. Mas o bom fala palácio. A sua vida é tudo que foi. Bora viajar, meu irmão. Eita, caixa preta. Vai. Eu que sempre andei como um peregrino. Vivia no escuro. Sempre sem futuro. Hoje encontrei a felicidade. E com tanta luta, tanto de... Atenção, Luciano, dá um chega aqui com o Tom. Alô, Luciano. Eu caí mil vezes. Alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. E você que grita, tá faltando pão. Não perca a esperança do seu coração. E você que chora, esta solidão. O amor virá para o seu coração. Nosso amigo Lúcio CD está por aqui. E ele abraça a galera que está sempre fazendo corpo a corpo com ele. Aí, Lúcio! Olha, Franja, meu amigo Júnior lá do comércio é o rei dos CDs. O cara que divulga os CDs da Carroça da Saudade. Está ali com a galera do comércio, nosso pirateiro. Estão só esperando sair o CD para levar direitinho pro comércio, é! Vem aqui na cima! Rapaziada do Jurunas também com a gente. Quase hoje, no aniversário da patroa Ingrid Bronze, aqui na Roça da Saudade. Felicidade. esperança do seu coração. E você que chora esta solidão, o amor virá para o seu coração. Bora, Palácio! É a carroça! Carroça da Saudade! Foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Luxuosa! Sempre a esperar você e não vem vir pra mim. Não me deixe triste assim. Você. Dodô do Rubi tá na área. Aí, Dodô. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem nem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem nem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Olha, não esquece que dia 29, a melhor festa da cidade acontece lá no Forrozão do Natália Lins. O melhor forró do estado do Pará do Natália Lins. A Nádia Cristina já falou, Franjinha, é pra bamburrar, é pra bombar, papai. A noite se foi, o sol começa a brilhar, eu sozinho aqui. Sempre a esperar você, e não vem. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Sem você minha vida é tão ruim. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas todo um dia atenção, Toninho, dá um chega aqui com o Luciano. Alô, Toninho! Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Nós dissemos adeus. Também, Mabel, está na área, um abraço a você. Nossa, tá por aqui, Sarimbo. Espetacular. Deus. Quando é que tu vai começar a tomar uma comigo, espetacular? Eu já tô ansioso. Pra semana já? Lá no Natália Lins? Não. É, tá virose, mano. Tá até mais magro. Eu não pensei que fosse terminar assim, mas todo um dia acabou. Vaqueiro Léo. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Foi bem melhor. Você não sabe. Cezine, tá tomando todos, homem da Radional. Um abraço, meu irmão. O rei dos periquitinhos. Acabou daqui, ele e a parceria aí. Todos os seus amigos. Aqui, só animou. Ei, cabeludo! Fernando. Arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem... A parceira não sedutor. Minha ausência na missa. Ele e Diego Mesquita. Se eu tivesse pelo só hoje. Vamos parar de beber também. Ido até mesmo a sua extremoção. Eu acho. Você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Já tem uma churrasqueira elétrica. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder... Neguinho da Cobaju, o grande fiel carroceiro. Marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Amigo Fabinho também do Fox Safadão. Está por aqui, um abraço do Franginha. Olá, Fabinho! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas... Amor, todo o amor que eu tinha na cabeça de labirinto. Como é que é? E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você um adeus tão triste. Véspera do Dia dos Pais, tá chegando o aniversário do Carlitão. E me sumi. Parceira Bia Show! Já confirmado, a Luxuosa Carroça da Saudade, Lendário Rubi Saudade, Cineral Digital, Príncipe Negro, é pra bamborrar essa festa, papai! Aniversário do promotor Carlitão, tá chegando o aniversário do homem! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você, minha vida se modificou. Adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus. O aniversário do Carlitão está chegando, viu? Véspera do Dia dos Pais. O rei Midas das aparelhagens. Mas cadê o tio Val, hein? O tio Val parece aqueles cachorros de mercadinho. Fica só na manha e me sumir aos pouquinhos, esperando cair um pedacinho daquele charque da taberna. Mas acontece que um outro alguém eu achei. respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não sabe, nosso amigo Tio Val, presidente do time do São Joaquim da Marambaia. E por sinal, teve uma derrota esse final de semana por causa de um atleta. Fugiu da concentração. Bora curtir, Palácio! Pantera Negra do Rubi tá na área, um abraço! Naldo Decoração é o nome da emoção. Decorador da Ingrid Bronze, a legítima. Como eu gosto de você. Meu bem, não quero te perder. Já já fazendo aquele corpo a corpo ali, nos parabéns da Ingrid de Bronze. Daqui a pouquinho assumindo já, DJ Tom Máximo, já se prepara. Tanto amor tenho pra te dar, vem meu amor, quero te entregar. Só a você, o meu coração, vem me tirar dessa solidão. Saudade rodando, Palácio! Já já tomasse o pra detonar! Bora, Palácio! Damos do depósito, tacacá do Dodô, alô Dodô! A minha tentativa foi em vão, eu sei. Nete o Pedrão. Pra querer ganhar seu coração, oh, oh. E todos os argumentos que criei pra você, você não aceitou, então chorei. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido pra café. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer, um dia você vai ser todo meu. Empresária Amélia Garcia. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. E todos os argumentos que criei loucuras por você. Mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir. Você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Seu malvado coração não me ama. Me ama. E só é da boca pra fora. Oi. Que você diz que me adora. E assim me engana. Me engana. E aí? Não quero mais viver assim. Pra que tentar me iludir com esse amor? Você nunca me amou. Então diga, vai! Diga, diga que é verdade. Que só por piedade você vive comigo. Oh, diga. Aí, Marcelo Araújo. Do peixe frito, estamos aqui, recebendo o convite e já chegou juntinho aqui no palácio. Ô Marcelo! Já perdi toda a esperança de ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar, já me cansei de ser enganado. Eu pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. A Carroça da Saudade.